Primeiramente, eu vou explicar como a gente fez a história geográfica. A gente inventou um tema e depois a gente foi falando de em três palavras. Cada um falava três palavras. E depois a gente escreveu a história e a gente gravou, cada um falava a história inteira. Depois que a gente grava, a gente pode pegar algumas partes, umas três palavras ou metade, e editar essa palavra, essa frase ou essa palavra. A gente pode editar e montar uma frase ou história. Peraí, rapidex. É pra cantar ou pra falar? Tá bom. Então, apaga isso aí. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta. Pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta pra poder me reabilitar. Pois assim, esta vida, esta sopa. Com que roupa eu vou usar? Pro samba você me convidou. Com que roupa eu vou? Pro samba que você me convidou. Seu português agora deu ou fora. Já foi embora. E levou seu capital. Esqueceu quem tanto amou. Foi no Adamastor para Portugal. Pra ser casar com a cachorra. Eu hoje estou pulando como um sapo. Pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrafos. Eu vou acabar ficando nu. Meu paletó virou estopa. Eu nem sei mais. Com que roupa? Com que roupa eu vou? Com que roupa que eu vou? Tira o dedo, senão eu vejo. Tchau! Eu tava gravando a música. Viola de papo no ar. Já pronto.